Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Aqui estamos para mais um programa à Escola e Meio, o 20º deste ano letivo. Agradecemos a sua preferência. Boa tarde, caros colaboradores. Boa tarde. Ora, cá estamos, animadíssimos como sempre, e ficamos, ao longo do programa, como é hábito, com a boa sugestão musical de João Oliveira. O cantor americano Oja Ru, conhecido por seu trabalho com jazz e R&B, morreu no dia 12 de fevereiro, aos 76 anos. A informação foi divulgada no site oficial do cantor, mas não há detalhes sobre a causa da morte. Ele havia sido internado na quarta-feira, dia 8, por exaustão, e não poderia apresentar-se mais em 2017. Well, what a wonderful night. Thank you for inviting me again. I fell in love with you 35 years ago. And we meet again. We should keep meeting like this. Yeah. So this one is especially for you. The words De seguida, a sugestão de cinema do Pedro Oliveira. Sempre uma boa sugestão. Para este fim de semana, recomendo os seus ouvintes a irem ver Moonlight. Who is your shadow? Come on, son, try not to remember. Esta é uma história de ligações humanas e autodescoberta. Moonlight é o relato da vida de um jovem afro-americano desde a sua infância até a idade adulta, acompanhando a sua luta por encontrar um lugar no mundo à medida que cresce num bairro empobrecido de Miami. Moonlight é um retrato vital da vida contemporânea da comunidade afro-americana, ao mesmo tempo que é uma meditação intensamente pessoal sobre a identidade e uma obra revolucionária que reflete com grande compaixão e verdades universais. Listen. To who, Ma? Huh? To you? Poderá ver este filme num dos cinemas mais perto de si. I ain't seen you in like a decade. It's not what I expected. What did you expect? Rádio Boa Nova. Nunca me esqueci de ti. FM. Saudade é o ar que vou sugando e aceitando como fruto do verão os jardins do teu bairro. E 100.2. Espetacular. E agora com a notícia, uma boa notícia de âmbito nacional com a Inês Garcia. Esta semana, nas notícias de âmbito nacional, destaca a atribuição do prémio de jovem cientista a um português. Pedro Costa, doutorado em Engenharia Biomédica pela Universidade do Minho, foi galardoado nos Estados Unidos pelo seu trabalho na biofabricação de órgãos e tecidos humanos. O prémio de jovem cientista foi atribuído pela Sociedade Internacional para a Biofabricação, numa conferência anual que juntou cerca de 400 especialistas de todo o mundo. O Prémio Internacional visa destacar o trabalho desenvolvido por jovens cientistas nesta área. Este galardão deixou-me extremamente orgulhoso e ainda mais entusiasmado para continuar a apostar em novas ideias e a trabalhar intensivamente. Nos últimos anos tive a sorte de conhecer profissionais extraordinários que generosamente se expuseram a ajudar-me, como no Grupo 3Bs, na Universidade do Minho, berço da minha carreira científica. Afirma o Vizelense, de 34 anos, investigador numa universidade da Holanda. Pedro Costa tem vindo a trabalhar no desenvolvimento de modelos de tecidos humanos, também conhecidos por tecidos em chips ou órgãos em chips. Trata-se da reprodução simplificada de tecidos e órgãos, como o fígado, o rim, o osso, a cartilagem, entre outros. Os modelos, incorporados em pequenos dispositivos, poderão vir a ser usados na descoberta de fármacos, substituindo os estudos efetuados em animais. podem ser expostos a grandes variedades de moléculas, com o objetivo de identificar tratamentos mais eficazes no combate de variadas doenças, que afetam drasticamente a qualidade de vida de milhões de pessoas no mundo, tais como doenças do foro cardiovascular, musculoesquelético ou cancro, realça. Esta não é a primeira vez que o investigador é premiado. Já recebeu o Prémio de Investigação Translacional e o Prémio Europeu de Doutoramento, entre diversas distinções. Já submeteu 6 pedidos de patentes, soma dezenas de publicações científicas, comunicações e capítulos de livros. Também teve projetos aprovados e é orador convidado em conferências internacionais, além de colaborar com instituições e empresas de renome, como o Institute of Health and Biomedical Innovation, Austrália, a Universidade Stanford, nos Estados Unidos, e a Materialize NV, na Bélgica. Excelentes notícias. Já a semana passada trouxemos aqui o prémio atribuído a 4 jovens cientistas e agora mais um cientista português, um investigador que é galardoado, um jovem ainda, o que é ótimo. De facto, nós estamos ao nível da ciência e da tecnologia muito bem posicionados em termos europeus e mundiais, o que é ótimo, porque são jovens e, portanto, sabemos que o nosso país não estava assim tão bem visto neste campo há algumas décadas atrás e, de facto, fizemos aqui um salto qualitativo enorme. Muito boas notícias, Inês. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Passamos agora para jovens atentos, não sei se também com boas novas, com a Bárbara Coquim. Infelizmente, desta vez são mesmo mais novas. Há 1.4 milhões de crianças em risco de morrer de fome nos próximos meses. O Programa Alimentar Mundial diz que são 20 milhões as pessoas que podem morrer até o fim do verão em 4 países. 4 países estão ameaçados pela fome em 2017. Isto não tem precedentes. Até agora nunca tínhamos visto mais de 2 ao mesmo tempo, diz o diretor adjunto do Programa Alimentar Mundial, Peter Smerden. A este ponto chegaram por causa da violência da guerra ao Iémen, o Sudão do Sul e a Nigéria, e por causa da seca, a Somália. Entre estas pessoas, perto de 1.4 milhões são crianças, avisa a Unicef. O diretor da Agência da ONU para a Infância, Anthony Lake, pede ao mundo para agir depressa. Quando chegamos ao estado de fome, já é demasiado tarde para muitas pessoas. Não podemos deixar o mundo viver em tais extremos de sofrimento. É preciso que a comunidade internacional pressione os governos e os grupos rebeldes para impedir que estas regiões caiam em conflitos prolongados crónicos. Assim, mesmo em caso de seca ou de alterações climáticas, podemos ser capazes de intervir antes da fome. Segundo a Unicef, as crianças identificadas já sofrem de malnutrição, em alguns casos muito prolongada. Os dois países mais afetados são o Iémen e a Nigéria. É no Iémen que há mais crianças severamente malnutridas. São pelo menos 462 mil. Em outubro, a Unicef estimava que no país mais pobre da Península Arábica houvesse 1.5 milhões de crianças a sofrer de malnutrição, incluindo 370 mil de malnutrição aguda severa, que enfraquece o sistema imunitário a um ponto em que se multiplicam por 10 os riscos de morte. Hoje, há 2.1 milhões de crianças malnutridas e 18.8 milhões de pessoas, mais 2/3 da população, a precisar de ajuda alimentar. 2 anos de guerra devastaram o Iémen e milhões de crianças, mulheres e homens precisam desesperadamente da nossa ajuda, sublinha o chefe das operações humanitárias da ONU. A pretexto da guerra civil entre o governo e rebeldes chiitas, a Arábia Saudita lançou uma intervenção militar em março de 2015, coligada com outros países árabes. Os bombardeamentos no porto impedem a chegada de alimentos, já que o Iémen importa quase tudo o que consome. Na Nigéria, há 450 mil crianças em risco na região nordeste do país, onde se concentram as operações do grupo islamista Boko Haram. De acordo com a rede de sistemas de alerta precoce contra a fome, já há fome desde o início do ano passado nas zonas mais remotas da província nigeriana de Borno. Face à impossibilidade de chegada das vítimas, a situação só vai piorar. A seca deixou 185 mil crianças em risco extremo na Somália e este número deve crescer para 270 mil nos próximos meses, enquanto no Sudão do Sul a guerra civil e a seca levaram 3 agências da ONU a declarar o país em situação de fome. Infelizmente, não é a primeira vez que ouvimos estes números e agora são estes países que estão em risco. Todos nós sabemos as razões porque estes milhões, ou este 1,4 milhão, estão em riscos de morrer de fome até ao próximo verão. São números que nos devem arrepiar, são números, mas estes números representam pessoas e particularmente representam crianças, algumas delas têm idade. Parece que estamos aqui a ver a Europa em plena Idade Média, em plena época moderna. Há aqui um fenómeno associado à guerra, como estão a reparar. Mas também há um fenómeno que se chama a má distribuição da riqueza mundial. porque a pobreza está sistematicamente há séculos sempre no hemisfério sul, não é? Os países ricos estão no hemisfério norte e as situações de pobreza agravam-se no hemisfério sul, enquanto que nós desperdiçamos aqui alimentos todos os dias e vivemos aqui na nossa boa vida ao ocidental e no, como ricos, estes desgraçados morrem com absoluta carência de alimentos e com fome. A Inês quer acrescentar que... Eu só queria dizer que estas notícias chocam-me sempre porque há pouco tempo vi num jornal a dizer que em África, já não sei precisar em que zona propriamente dita, mas era o local onde se consumia mais champanhe per capita. E admira-me como é que se consome tanto champanhe e há tanta fome. Ainda há pouco tempo vimos uma reportagem numa das televisões, as generalistas, que diziam que, por exemplo, Angola, que é um país, como sabemos, riquíssimo, onde há uma elite que está ligada ao poder riquíssima, que tem constituído uma grande fortuna, mas é um país rico com, 20 milhões de pobres. Portanto, são as assimetrias que têm que ver com corrupção, que têm que ver com todos os defeitos dos seres humanos por aí. Mais opiniões, ficam muito impressionados, acham que isto, vamos passar a nossa vida sempre a ouvir estes números, isto já não impressiona ninguém? Bárbara, ou tu escolheste este tema precisamente porque ele te impressionou e queres chamar a atenção para ele? Este tema realmente chocou-me imenso, porque 1.4 milhões de crianças... Que vão morrer até ao fim do verão? Não é um número pequeno, é mais de 1 milhão de crianças que têm... Que podiam viver uma vida ainda longa, mas têm apenas mais alguns meses de vida e é realmente chocante sabermos disto. Portanto, lançar mais uma vez o repto de não desperdiçar alimentos, mas infelizmente acho que são números que, bom, esperamos que fiquem mais baixos, mas que vamos ver sempre, porque, como a professora disse, há muitas assimetrias, a riqueza está muito mal gerida e muito mal distribuída, e é utópico pensar que daqui a uns anos já não vai haver a pobreza tão acentuada como há hoje, porque certeza que vai haver. Enquanto nós aqui pensamos de forma racional, pode haver imensas pessoas lá fora que não pensam e que acham que o mundo está bem como está, mas apenas está bem para si mesmo, porque há milhões de pessoas a morrerem diariamente por fome, por subnutrição e por imensas doenças que causa a pobreza. Exato. Agora, isto tem que ver com política, porque isto tem que ver com políticas mundiais e a forma como o mundo é gerido, porque os meninos que estudaram história ou estudam sabem que até ao século XVIII muita gente morria com fome porque efetivamente não havia subsistências que chegassem para todos. Desde pelo menos o início do século XX até o século XIX há subsistências no mundo para toda a gente. A questão é que a riqueza está mal distribuída, enquanto que uns desperdiçam, os outros não têm nada, não é? Portanto, isto aqui é um problema de distribuição. Claro que quando houver uma campanha de solidariedade e nos peçam a nossa contribuição, nós sabemos que a UNICEF, que é um organismo das Nações Unidas que encaminha muitas vezes dádivas para estas crianças, quer de medicamentos, quer de alimentos, OMS, na questão da saúde, nós devemos contribuir, porque é um bocadinho também o descargo da nossa consciência, mas isto tem que ver com políticas mundiais, que deveriam ser alteradas, mas nós sabemos que o que há aqui pelo meio são os interesses económicos, os interesses geoestratégicos das grandes potências, são os problemas das guerras. Tu referiste aí que muitos desta pobreza está a ser gerada pelas guerras que são reiteradas nestes países africanos e da Arábia, infelizmente. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Cold é a nova música do banda Maroon 5, lançada dia 15 de Fevereiro nas plataformas digitais, conta com a participação de Future. Enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold. Are we taking time or time out? I can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You know how to with me. Acting like we're not together. After everything that we've been through. Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant. When we're kissing, feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Oh yeah, I don't understand why you're so. killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. How am I so far away from you, distant? Ooh. When we're kissing, yeah. It feels so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Never thought that you was like this. I took the tag off and made you priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Try and stay in Ali. Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on a four-letter word. But the four-letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, boy, where your heart used to be. You go dig every day. I switched the four door to the two door, cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to get you spanked? Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold. A seguir passamos para um tema mais leve, nós e os animais, não sei se com boas notícias ou com más, Inês. Desta vez não são boas nem são más. Os cães imitam a personalidade dos seus donos. A ideia foi comprovada cientificamente por um grupo de investigadores e publicado no jornal PLOS ONE. Uma equipa de investigadores na Áustria descobriu que os cães imitam a ansiedade e a negatividade dos donos. Assim como os mais descontraídos e amigáveis podem passar estas qualidades aos humanos, ajudando desta maneira os seus donos a lidarem com o stress. Mais de 100 cães e os seus donos foram submetidos a vários testes, incluindo a medição da frequência cardíaca e a resposta a ameaças. Para o estudo, foram ainda pedidas amostras de saliva, do modo a medir os níveis de cortisol, um dos indicadores de stress. Os donos foram depois avaliados de acordo com 5 características de personalidade: neurótico, extrovertido, aberto a experiências, afável e consciente. A personalidade dos animais foi ainda avaliada através de um questionário feito aos donos. Iris Schorbel, da Universidade de Viena, deu uma entrevista à BBC, na qual explicou a investigação. Durante o estudo, tanto os cães como os donos influenciaram os seus respectivos mecanismos de imitação. Contudo, o ser humano mostrou ser mais influente que o cão. Os nossos resultados comprovam aquilo que vemos na prática. Os cães e os seus donos são parceiros sociais e influenciam-se um ao outro na maneira como lidam com o stress, explicou a investigadora. Schorbel defende que os cães são sensíveis aos estados emocionais dos seus donos e podem imitar as suas emoções. Os resultados da investigação mostram que os cães conseguem captar as emoções das pessoas e ajustar o seu comportamento de acordo com essas mesmas. Isso é muito interessante. Pronto, mas eu olho para os meus cães e vejo-os felizes, quiçá descontraídos, bem dispostos, e portanto, eu provavelmente sou eu que os influencio. Ou será que são eles que me influenciam a mim? Pois não sei. Senhor ouvinte? Não maltrate nem abandone seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Mas registámos aí um aspecto muito, muito importante. As pessoas que têm tendência para deprimir, para estar tristes, um animal ajuda. Portanto, isto ficam aqui recomendações para quem se estiver a sentir só. Há muitos animais aí nos canis à espera de serem adotados. Adota um animal, vai sentir-se muito melhor. Não é verdade, Inês? Exatamente. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com uma visita, desta vez ao Entrudo ou Carnaval, conforme os gostos, pela Patrícia Correia. É verdade. Hoje proponho a folia do Carnaval. Não se conhece verdadeiramente a origem da palavra Carnaval. Alguns procuram no latim a explicação para o vocábulo carnaval, adeus carne, ou podia significar igualmente carnes levamen, prazer da carne, antes da abstinência que marcam a quaresma. A origem da festa em si é também desconhecida. Uns advogam o culto de Ísis, outros as festas em honra de Dionísio, na Grécia clássica. Outros ainda as bacanais e saturnais, festejos romanos de grande licenciosidade. Alguns não recusam tanto no tempo e apontam as suas origens para as festas dos doidos e dos inocentes da Idade Média. Todas estas festas populares grotescas foram polidas pelo Renascimento e pela Reforma Católica, acabando-se com a violência e ousadias públicas. Imaginação, faz conta, máscaras, subtileza, charme e mistério. Eis algumas das tonalidades que matizam o carnaval dito temperado da Europa, ainda que em Portugal apareçam já em profusão irreversível as influências do carnaval carioca. Na Europa, Veneza continua a ser a capital do esplendor, da folia, da subtileza do efêmero que cada máscara representa, da ultrapassagem dos sentidos, enfim, o carnaval mais requintado do mundo, provavelmente. As características comuns do carnaval em Portugal são essencialmente quatro. A ausência completa de restrições alimentares quantitativas e qualitativas, com a ingestão de carnes de toda a espécie, desde a orelheira no norte ao galo em outras regiões, para além das sobremesas da quadra como o arroz doce e as filhoses. Os bodos são um exemplo festivo desta componente alimentar. Os excessos alimentares carnavalescos são entendidos, por outro lado, como contraponto aos jejuns e abstinências quaresmais. Afinal, o carnaval é entendido genericamente como um tempo de folia. Em Portugal, e particularmente nesta região da Beira Alta, havia rituais e tradições que as populações rurais seguiam e que hoje se estão a perder. Se gosta do carnaval, proponho o Carnaval de Torres Vedras, o mais português de Portugal, que volta para animar os foliões de todo o mundo. Este ano, entre brinquedos e brincadeiras, procuro no baú das memórias, vista-se do seu brinquedo ou brincadeira favoritos e seja um jogador vencedor nesta brincadeira memorável que é o Carnaval de Torres Vedras. Porque a vida são dois dias e o Carnaval de Torres Vedras são seis. Mas se quiser ficar na folia, na nossa região tem o Carnaval em Legares da Beira. Em Nogueira do Cravo, em Coja e em Nelas, em todas estas localidades não faltam desfile de carros alegóricos e boa disposição. Divirtam-se! Então, esta sugestão da Patrícia leva-vos até aos carnavais ou até ao entrudo. Não sei se sabiam que em Portugal havia a denominação de entrudo, que tinha muito a ver com as nossas tradições. Não há um dia que passe sem que me sinta beijada pelo perfume salgado de uma cidade encantada. Num carnaval sem igual, pelas ruas milenárias, pelos becos boulevards da cidade imaginária. Os meus amigos dizem que não sou a mesma de antes. Vejo o mar e uma alegria que me invade num instante. Dissimulando a saudade de tanta felicidade, cai o sol, cai a luz, cai a chuva sobre nós, cai a noite, cai a voz, e eu canto por tanto encanto. Caí porque quis cair, caí por desejo. Caí no mar de prazer, nos teus braços, nos teus beijos. E fui seguindo teus passos, tuas danças, teus cantares. Perdi-me, encontrei-me, navegando nos teus. Cidade amada, vou voltar nas festas de fevereiro. Que me lembram tanto Havana quanto o Rio de Janeiro. Lá deixei meu coração e tanta felicidade. Cai a luz, vocês vivem esta quadra. Já sei que temos aqui meninos que vão viajar no fim de semana até França, até ao sul de França. É ele o Pedro, a Inês Brás, o Micael e a Inês Garcia. Portanto, são os sortudos. Não vão estar em carnavaladas, porque vão estar no sul de França. Então, Micael, fala-nos como é que vai ser este fim de semana, longe do carnaval, não é verdade? É verdade. Este fim de semana iremos até o Futuroscope, a França. Depois faremos também uma visita à cidade de Bordeaux. E depois, ainda em Espanha, iremos visitar o famoso Museu Guggenheim e conhecer a cidade de Bilbao. Portanto, uma alternativa diferente aos tradicionais carnavais portugueses. Muito bem. Se bem que vocês regressam na segunda, portanto, na terça-feira ainda podem por aí ir bailar algures. Exatamente. Na terça-feira, com certeza, ainda iremos ser fiéis à tradição daqui das nossas beiras e irão dos nossos carnavais. Muito bem. Parece-me que essa vossa viagem vai ser excelente e para a semana vocês cá estarão a reportar como é que foi. Mas agora, centrando-nos no carnaval, tu aprecias o carnaval, Micael? Gostas de te divertir no carnaval? Dás algum apreço a esta quadra ou nem por isso? Sinceramente, não ligo muito ao carnaval. Já liguei mais nos tempos em que me mascarava ou assim, quando era mais novo. Agora, sinceramente, não ligo muito, mas gosto sempre de ir ver, também para mantermos a tradição e apoiar realmente o esforço de quem perde muitas horas para desenvolver toda a logística que envolve um carnaval, desde os carros alegóricos aos vestidos. Por isso gosto de ir ver e é uma forma de apoiarmos e de incentivarmos quem participa a fazer cada ano mais e melhor e não deixar morrer esta tradição, que é também importante para o nosso turismo e para a economia nacional. Assim é sempre uma boa festa. Em Travanca comemora-se o carnaval ou nem por isso? Não, em Travanca não. Pedro, como é que tu vives o carnaval? Tu vives, estás numa terra, que é Nogueira do Cravo, onde se tem comemorado agora já com desfile, não é? Sim, eu consigo ver o carnaval à porta de casa. Até me pego num banquinho, sento-me à porta e deixo as pessoas desfilar. Olha, mas aquilo tem, eu nunca fui a ver o carnaval de Nogueira do Cravo. É relativamente recente, creio eu. Mas aquilo tem muita inspiração carioca ou é mais made in Portugal? Mais made in Portugal. Por exemplo, no ano passado havia vários carros alegóricos com piadas políticas, como, por exemplo, com uma prisão e Sócrates lá dentro, pessoas mascaradas com a cara do Sócrates, entre outros. Piadas assim políticas. Sofia, divertes no carnaval? Gostas ou não? Gosto e tenho primos pequeninos e eles costumam disfarçar-se e costumo ir ver a de Nogueira, muitas vezes. Quando eram crianças, viviam o carnaval com muita intensidade, provavelmente? Eu tinha pelo menos uns 3 fatos, sim. Só que depois cheguei a uma idade em que, mãe, eu já não me vou mascarar. Pois, já mais. Não tem piada. A partir de certa altura já não tem piada. Bárbara, e tu? Tu que és vizinha de Nogueira do Cravo, como é que vives estes dias? Para ser sincera, nunca fui muito fã destas festividades. Claro que é sempre bom apoiar uma tradição portuguesa, é sempre bom apoiar, mas nunca achei que tivesse assim muito contexto e que fosse algo que eu apreciasse. Mas quando era miúda, lá me mascarava, não gostasse muito na altura, mas como andava na escola e lá fazia-se fatos para todos, eu mascarava-me e agora vou sempre ver. Vou a Nogueira, vejo o dos pequenitos aqui da escola, também por Oliveira, e é sempre bom ver e apoiar, e bom, é mais uma forma de sair de casa. Inês? Eu confesso que atualmente já não vivo muito o espírito do carnaval. Antes sim, antes mascarava-me, participava nos desfiles, principalmente nos desfiles da escola, e lembro perfeitamente que na noite antes do carnaval eu não dormia, basicamente com a ansiedade do dia a seguir, porque eu gostava imenso do carnaval. Era um motivo para todos nós. Olha, por um lado, não, era dias em que não havia aulas e nós gostávamos muito de não ter aulas no carnaval. E também sair às ruas e as pessoas verem-nos, era serpentinas, muitos flashes, muitas fotografias, gostávamos muito. Mas atualmente já não vivo muito o carnaval, se bem que acho que se perdeu um bocadinho a magia, porque antigamente eu lembro-me da minha avó me contar que os fatos eram feitos, e chegaram mesmo fatos que eu cheguei a usar, eram feitos pelas pessoas. Eram as pessoas que faziam os fatos ou pediam alguma coisa a um primo, a um tio ou uma vizinha e faziam assim o seu fato de carnaval. Agora já não, vai ser uma loja e compra-se o fato, já não tem tanta magia ao carnaval como tinha antes. Patrícia, aprecias? Há uns anos atrás eu apreciava porque também participava no carnaval e vestia-me, mas atualmente já não ligo muito, já não acho muita piada e... Não participas? Sim, não participo. João? Eu por acaso agora não costumo participar no carnaval, mas costumo assistir, que é também vivendo Nogueira. A janela da minha irmã, como é tipo vista aérea e é muito giro. E antigamente eu gostava de participar, porque houve uma altura em que o tema foi a água e nós fomos mergulhadores, que foi uma para cá. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com o Micael e com o assunto consciência ecológica e preservação do ambiente, uma vez que a nossa Francisca está num maravilhoso treino de hóquei em patins a nível distrital. Esta semana com a notícia de que Nodo e Niassa, o primeiro casal de linces de 2017, foi libertado em Mértola. São um casal de linces do Centro Nacional de Reprodução em Cativeiro de Silves, que vai ser esta sexta-feira libertado no meio natural em Mértola, anunciou o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. O casal é o primeiro dos 8 animais que o ICNF pretende libertar até março no concelho de Mértola. Ao contrário dos seus progenitores e fundadores do programa de reprodução em cativeiro, não se tiveram contacto com humanos, mantendo o comportamento selvagem, acrescentou o ICNF. A equipa de técnicos e tratadores em Silves acompanhou o seu nascimento e evolução indiretamente, através de um sistema de câmaras de videovigilância, avaliando as suas capacidades com base numa experiência de mais de 5 anos de observação contínua de linces e crias, explicou o ICNF, salientando que os animais foram alimentados com coelhos bravos, para que as suas aprendizagens de caça fiquem consolidadas. As comunidades autónomas de Extremadura, Castilha-La Mancha e Andaluzia, em Espanha, também já se iniciaram este ano libertação destes animais reproduzidos em cativeiro. No Vale do Guadiana foram libertados 7 animais desde 2015 e 12 deles possuem já territórios estabilizados na área do sítio Rede Natura 2000 Guadiana, sendo monitorizados através de seguimento rádio e GSM. O projeto de recuperação da distribuição histórica do lince ibérico em Espanha e Portugal decorre até 2018 e é um projeto cofinanciado pela Comissão Europeia que reúne 22 parceiros nos dois países, dos quais 5 são portugueses. Uma boa notícia, depois de tantas más notícias que a Francisca nos trouxe, agora a recuperação desta espécie que é natural da Península Ibérica, o lince. Rádio Boa Nova. E agora ficamos com o Desporto Automóvel e com o Miquel Nunes. Desporto Automóvel esta semana com a notícia de que Pedro Meireles venceu o Rally de Faf. Na prova de abertura do Nacional de Rallys, ao volante de um Skoda, o piloto açoriano levou a melhor face ao campeão nacional José Pedro Fontes. Pedro Meireles começou da melhor forma à época do Campeonato Nacional de Rallys, com uma vitória este fim de semana no Rally Serras de Faf. Aos comandos de um Skoda Fabia R5, o piloto açoriano manteve um duelo aceso com Ricardo Moura, ao volante de um Ford Fiesta R5, que liderou até à altura em que faltavam 3 especiais para o final, tendo, no entanto, sido obrigado a desistir devido a problemas mecânicos. No segundo lugar, ficou o campeão nacional José Pedro Fontes, ao volante de um Citroën DS3 R5, a 59,2 segundos do vencedor. A fechar o pódio ficou João Barros, ao volante de um Ford Fiesta R5, a 1 minuto e 14 segundos do primeiro lugar. Um prémio por ter sido muito regular ao longo da prova, composta por 11 especiais em terra e 2 em asfalto. O Nacional de Rallys prosseguirá dentro de 3 semanas com a discussão do Rally de Castelo Branco, ou seja, a 11 e 12 de março, em Alcatrão. Portanto, senhor ouvinte, se tiver a oportunidade de acompanhar o Nacional de Rallys, aproveite e, além de visitar Castelo Branco, pode assistir a uma prova do Nacional de Rallys. Muito bem. E quanto a novidades tecnológicas? Quanto a novidades tecnológicas, esta semana não é uma novidade tecnológica, é mais uma novidade da indústria automóvel e, por sinal, uma muito boa novidade regional, uma vez que 2 novas empresas vão reforçar a fábrica do grupo PSA em Portugal. A atual fábrica da Peugeot Citroën em Mangualde está a ser preparada para a produção de novo modelo do grupo PSA. No início do próximo ano, 2 empresas ligadas ao grupo PSA vão começar a laborar em Portugal, mais propriamente em Mangualde. A novidade foi dada pelo próprio presidente da autarquia, João Azevedo, que acrescentou que as 2 empresas, uma espanhola e outra norte-americana, cujo nome não foi revelado, poderão contratar cerca de 140 pessoas. São empresas de grupos de grande relevo mundial, com milhares de empregados pelo mundo que acreditaram nesta localização. Podiam ter ficado em Vigo ou noutro sítio qualquer, mas vieram para Mangualde, comunicou à imprensa João Azevedo. No ano passado, a fábrica da Peugeot Citroën em Mangualde produziu cerca de 50 mil carros, um crescimento de 6,5% face ao ano homólogo. O novo modelo projeto designado internamente por K9, que vai dar origem a um comercial ligeiro, vai começar a ser produzido em 2018 e poderá ajudar a criar mais 300 postos de trabalho na fábrica de Mangualde. A Citroën Portugal avançou à imprensa que a eventual introdução de um terceiro turno que iriam criar esses postos de trabalho vai depender do volume de encomendas. Muito bem, ótimas notícias, não só do mundo automóvel, mas aqui para o nosso interior. Porque se Mangualde é aqui um concelho quase nosso vizinho e de facto precisamos de fixar pessoas no interior, senão qualquer dia o interior está deserto. E portanto é ótima, são boas notícias. Exatamente, e temos que ver que quando investem numa fábrica e quando uma fábrica no interior tem sucesso, além dos inúmeros postos de trabalho que confere diretamente, há também os outros que indiretamente confere, como por exemplo o caso das empresas de transportes, que podem assim ter mais trabalho e serem portanto beneficiadas pelo sucesso das empresas que estão instaladas no interior. Muito bem, muito bem. FM Boa Nova. Love, time, death. Let's begin there. Let's Hear Tonight é um disco mais recente de One Republic. Lançado a 16 de Fevereiro, faz parte do álbum Home My My. When we came home, worn to the bones, I told myself this could get rough. And when I was off, which happened a lot, you came to me and said that's enough. And oh, I know that this love is pain, but we can't cut it from out these veins, no. So I'll give Ficamos agora no âmbito político com a Bárbara Coquim, desta vez política educativa, não é assim? É verdade, e trazemos boas notícias. Foi criado um método de ensino que põe toda a gente a gostar de matemática. John Maitan é o autor do Jump Math, o programa que promete fazer os alunos a progredir na disciplina de matemática. John Maitan é o próprio alguém que tinha, enquanto aluno, muitas dificuldades em matemática, apercebeu-se da existência de dois grandes problemas para o ensino da disciplina. Em primeiro lugar, as matérias são dadas muito rapidamente, passando de aspectos concretos para abstratos de forma acelerada. algo que, para ele, acaba por sobrecarregar o cérebro das crianças. Em segundo, há uma tendência para se dividirem as turmas mediante as capacidades dos alunos. No entanto, estas hierarquias não motivam os mais fracos, nem fazem os mais fortes melhorar. Por isso, quando John Mayton se formou e se tornou matemático, um dos seus grandes objetivos era perceber de que forma poderia ajudar as crianças de forma a não terem uma luta com a disciplina tão grave que ele próprio experienciou. Foi então que decidiu fundar a Temp Math, uma organização de caridade que tem o objetivo de criar uma sociedade numerada. Dedica-se a incentivar as crianças e a aumentar o seu potencial para entender e amar a matemática, desmitificando a ideia de que ou se nasce para a matemática ou então não há nada a fazer. No Canadá e nos Estados Unidos da América, se tem uma abordagem descoberta onde é apresentado um programa aos alunos, deixando-os descobrirem por eles próprios os conceitos e as resoluções. A principal dificuldade com a abordagem deste género tem a ver com a grande quantidade de informação que é apresentada aos alunos, de uma vez só, e com a independência que lhes é dada, diz John Mayton. Os professores aqui não têm um papel tão participativo e direto, deixando que muitas crianças que não têm as ferramentas necessárias para descobrir as respostas sozinhas se sintam frustradas. Portanto, o matemático defende uma abordagem passo a passo e acredita que as crianças têm mais sucesso se a matemática for dividida e explicada em partes ou componentes. A matemática é como uma escada. Se perdermos um passo, é difícil continuarmos. Há um conjunto de sequências. Além disso, é importante ensinar a turma toda, em conjunto, e não dividi-la em partes. Os estudos que realizaram revelam que se ensinar para a turma toda, toda a turma fica melhor. Este programa já chegou a 15 mil alunos nos Estados Unidos, a mais de 150 mil no Canadá e a cerca de 12 mil em Espanha. As aplicações do método têm revelado grande sucesso por parte dos alunos. No estudo piloto, na Manhattan Charter School, os alunos de 4 turmas tiveram o maior aumento de notas em toda a cidade de Nova York. O aspecto principal acerca do programa Jump é que se começa pequeno e se progride, em passos muito pequenos para um nível muito sofisticado num período relativamente curto de tempo, disse Nikki Aduba, uma consultora do projeto. Restaurou a confiança das crianças que pensavam que não conseguiam e que, de repente, eram capazes. A matemática, sabemos que é uma disciplina nuclear, fundamental para o raciocínio, fundamental para o conhecimento, é fundamental estudar matemática. Sabemos que alguns adoram e sabemos que muitos odeiam. Se calhar pode estar aqui um novo método de aprendizagem da matemática que venha a dar muito sucesso. Esperemos até que ele venha a ser experimentado em Portugal e que tenha bons resultados. Bárbara, tu que és uma aluna de 9º ano, gostas de matemática, de estudar matemática? Eu gosto de matemática, mas realmente gostava que houvesse algo que fizesse com que os alunos se interessassem mais. Porque eu gosto de matemática, mas não é uma ciência que me fascina. E eu penso que é muitas vezes pela forma que é ensinada, pelos conteúdos programados, porque são conteúdos muito extensos, que têm que ser dados de forma muito mais rápida. E os professores dão muito matemática, ao menos agora no 9º ano estou a notar mais do que nunca, a pensar apenas no exame. Há conteúdos que são saltados ou dados muito mais rapidamente porque a professora diz: este conteúdo não vai calhar no exame, não há necessidade de se aprofundar tanto. Mas talvez para a cultura geral de uma pessoa aquele conteúdo pode ser necessário e acho que devia-se arranjar, e esperamos que isto chegue a Portugal, algum projeto que realmente prenda os alunos à matemática e que desmitifique que a matemática é um bicho de sete cabeças e que é apenas realmente, como aqui diz, para os que nascem com essa vocação, porque não é. Pode-se ganhar o gosto pela matemática a qualquer momento, basta realmente haver algo que cative as pessoas para esta ciência, porque não é fácil gostar, mas quando se gosta, tenho a certeza que nunca se perde o fio à meada. E agora temos o oposto quase. Temos um aluno no final de secundário que estuda matemática A no 12º ano, o Pedro Oliveira. Pedro, como é que tu, que agora estás já a finalizar o secundário, vês a matemática? Gostas? É uma disciplina, é uma ciência que aprecias muito, dá-te muito trabalho, dá-te muito sofrimento, dá-te muito prazer? Como é? Ultimamente, neste último ano do secundário, a matemática tem-me dado uma satisfação imensa, porque antigamente eu fazia de matemática, como a Bárbara disse, um bicho de sete cabeças. Eu não gostava de estudar, não queria estudar, mas ultimamente comecei a estudar e desenvolvi um certo interesse pela matemática que tem-me de veras fascinado ao longo deste primeiro período e já início de segundo deste ano. De facto, até já considerei mesmo até ir para a matemática no ensino superior. Uma coisa que se eu dissesse há 3 anos atrás, a mim mesmo eu pensaria, pá, estás doidinho, tu vais-te internar num hospício, que tu não passas de hoje. E é uma coisa interessante, porque quando uma pessoa começa a estudar e entende e depois de estudar tem aquele resultado que estava à espera e que queria, é uma coisa de veras interessante. E que dá muita satisfação. Sim. Eu fui claramente sempre uma aluna vocacionada para as humanidades e foi isso que fiz no secundário e no superior. Mas recordo-me que até ao 9º ano eu pouco gostei de matemática, mas recordo-me especialmente no 9º ano quando percebi, como tu dizes, quando comecei a perceber e porque dá gozo, nós começamos depois a fazer a prática e a fazer os exercícios e quando percebemos que entendemos a mecânica e conseguimos chegar a um objetivo final, dá muita satisfação. E de facto temos que desmistificar esta ideia de que a matemática é só para aqueles que são iluminados e que nasceram dotados para a matemática, porque é uma disciplina que exige muito treino, que exige muito trabalho em casa e os nossos alunos por vezes descuram muito essa parte. Todas as disciplinas o exigem, mas se calhar a matemática é das disciplinas que tem que se estudar por insistência. Temos aqui outra menina, também do 9º ano, a Sofia, que acho que é mais também das humanidades e parece-me que ela não anda muito agradada com a matemática. Eu desisti da matemática muito cedo, acho. Acho que até tinha aptidão para, mas como desisti muito cedo, não, acho que não consegui perceber se realmente poderia seguir mais tarde, mas sempre gostei mais das outras áreas. Mas não te gostava, até que desisti, então agora é muito complicado para mim. Como diz o texto da Bárbara, quando se perde o fio à meada e quando faltam as bases, exato, na matemática, depois mais para a frente não se consegue, evidentemente. Portanto, esperemos que sim, que este novo método que a Bárbara aqui nos apresentou venha a fazer a diferença e possa permitir que os nossos futuros estudantes tenham mais sucesso a matemática, que é isso que está em causa. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a nossa humanista, com a Sofia Pereira. E com uma sugestão de leitura, ótima como sempre. Sim. O livro que venho apresentar esta semana é outro conto, agora de Sofia de Mel Brainer Anderson, O Silêncio, do livro Histórias da Terra e do Mar. Este livro é composto por 5 contos: História da Gata Borralheira, O Silêncio, A Casa do Mar, Saga e Vila de Arcos, que nos transportam para o universo da infância. Cada um deles tem uma harmonia própria, que vive de alargadas descrições de personagens encantadas e de metáforas expressivas. O conto que vou falar é O Silêncio. Fala de uma rapariga chamada Joana que no início do conto está a lavar a louça. No fim de terminar todas as tarefas domésticas, ela percebe-se do silêncio que se faz notar naquela casa e tenta percebê-lo, senti-lo, entender qual o seu papel no que toca a tudo o resto que o envolve. Na ocorrência de inúmeros acontecimentos, Joana atenta ao silêncio e tira as suas próprias conclusões. Já li uma grande parte da obra de Sofia, algumas que constam no programa escolar e outras, nomeadamente, obras poéticas, que tive interesse e gosto em ler. Gostei muito de conto, apesar de não ter concordado com a afirmação de que o silêncio é alheio. O silêncio é alheio quando o quer ser, tal como nós. Uma ótima sugestão, porque ler Sofia é de facto um prazer. Rádio Boa Nova. Passamos agora às notícias do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Dia de São Valentim, dia dos namorados. O Clube Europeu do nosso agrupamento associou-se à Biblioteca da Escola Secundária para celebrar o Dia de São Valentim. Os alunos do clube promoveram para os colegas uma atividade alusiva ao dia. Em corações recortados foram produzidas frases românticas, algumas muito criativas e em várias línguas. Também chamaram a atenção os fios e pulseiras com rechonchudos corações. Ainda do Clube Europeu, mais uma notícia. No dia 15 de fevereiro tiveram lugar em Coimbra, nas instalações do Instituto Português do Desporto e da Juventude, os castings para a seleção das mesas das sessões distritais do Parlamento dos Jovens Básico e Secundário. Para ambas as atividades, o Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital esteve muito bem representado. No que diz respeito ao básico, teve um bom desempenho o aluno deputado Tomás Castanheira, da Escola Básica de Lagares da Beira. No que diz respeito ao secundário, a aluna e deputada Carolina Soares, do 11º ano, teve um excelente desempenho, mostrando conhecimento, simpatia e competência, pelo que foi escolhida para desempenhar o cargo de vice-presidente na sessão distrital do Parlamento dos Jovens Secundário, que terá lugar em Coimbra no dia 7 de março de 2017. A ambos os alunos, os nossos parabéns pela participação empenhada e por tão bem representarem o nosso agrupamento. Também nos passados dias 10 e 17, as turmas do 9º ano regular de todo o agrupamento fizeram uma visita de estudo a Lisboa. As disciplinas envolvidas na organização foram Português, História e Educação Visual. No dia 10, as turmas A e C de Oliveira do Hospital, H e I da Cordinha e J e L de Lagares da Beira visitaram a Assembleia da República, guiados pelo deputado Mário Silmarques, de assistiram ao plenário, tendo podido, desta forma, ter um contacto mais próximo com os deputados e membros do governo, que muitos conhecem apenas dos meios de comunicação social. O almoço foi rápido, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, onde todos puderam assistir à representação da peça de Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno. De seguida, partiram em direção ao Museu Nacional de Arte Contemporânea para ver a exposição de Amadeu de Sousa Cardoso. No dia 17 foi a vez das restantes turmas, 9B, D, E, F e G, da ponta às três entradas. A única diferença foi o facto deste grupo não ter ido ao Museu Nacional de Arte Contemporânea. Em vez disso, os alunos subiram ao último andar do Padrão dos Descobrimentos e desfrutaram da excelente vista e do tempo espetacular que se fazia sentir. Antes do regresso, houve ainda tempo para um passeio à beira-rio e para um pastel de Belém. Escola e o Meio. Terminamos assim a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Micael Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa, desejando uma boa folia de carnaval, se for esse o caso, e agradecemos a sua atenção. Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.